sejam bem-vindos à emissão desta semana do Independência Sonora, que só poderia começar com esta. We'll be right back. Já quase uma presença habitual nas nossas emissões, o novo disco Heavy Deeds do Sun Ra. Esta que tocou chama-se Hustle and Bustle, enquanto que atrás os Twin Peaks tocaram o novo single Irene. E no início da nossa hora contámos com o regresso dos Pixies, que vieram tocar a nova Bad Boy. Seguimos agora na companhia dos Fuck Buttons com a Stalker. We'll be right back.

novo disco sem perder a toada clubbing, o duo Blondes veio apresentar-nos o Switcher através do single Andrew. Atrás Moderate com Milk, do belíssimo novo disco que se intitula Two, e atrás Stalker, primeira amostra para o mais recente Slow Focus dos Fuck Buttons. Agora partimos para a última sequência da emissão desta semana do Independência Sonora com a 11 dos Tank. Oh, After the flood, Reta final da emissão número 162 do Independência Sonora, com Stang e o single Once do novo registro Turbines, e After the Flood, Only Love Remains dos Arborea, que faz parte do último trabalho Fortress of the Sun. Para a despedida, fiquem com We Are Young dos Juvenile. Um abraço, tenham uma ótima semana. Let us play. Let us play. Like